Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Depois de uma jornada etílica gigante, Deus te acuda, está com os pés na terra novamente. Desta vez o episódio número 10, que assinala assim o final da temporada. Ao longo de bem quase um ano, estão 10 episódios formados, que passaram desde o rock feminino, episódios só de festivais, aos anos 70, bem, por tudo. Houve passatempos, houve tudo um pouco. Até bandas que chegaram a contactar o Deus te acuda para divulgarem as suas músicas. Então fica aqui um episódio especial a essas bandas e a outras também que merecem a sua divulgação. Ficamos então assim, logo a primeira banda de rajada, Dan Electro, que contactou-nos vindo de Mirandela, porque desenganem-se que Mirandela não é só Alheiras, também tem Dan Electro, esta banda, este duo, que transporta-nos ali para um blue rock que respira punk e cospe hard rock, sei lá. Fiquem com Dan Electro, a música Gambler, muito dançável. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go! Depois de beber uma aguardente, o que é que fica mesmo a apetecer? Cachaça! Do outro lado do Brasil, vindo de São Carlos, estado de São Paulo, os Crocodile. Este trio que lançou o seu primeiro álbum em 2015, ainda com o seu pseudónimo, tem aqui um noise punk, noise grande, sei lá, mas chamem-lhe o que quiser aqui, isto é uma cacofonia muito louca. Vou passar a música, esta banda tem umas músicas mesmo boas, vou passar a música a Aesthetic Pleasing, do seu primeiro álbum 2015, que tem uma mulher gorda horrível na capa. Fiquem com um Crocodile Aesthetic Pleasing. Blah! Novamente do distrito de Viseu, ficamos agora com Blackbird, esta banda de hard rock que tem apenas alguns EPs promocionais lançados, mas pelo que tudo indica, e o bom trabalho, eles vão continuar por aí. Os Blackbird já realizaram uma tour, por ironia do destino, chama-se a Realize Tour, que contou logo com palcos em Castilha e León, Galícia e por diversos palcos aqui na aldeia lusitana. Os Blackbird prometem continuar, afinal de contas eles ainda têm datas lançadas para concertos a 8 de Fevereiro no Rio de Janeiro. Se vocês estiverem para tocar, para tomar umas caipirinhas, passem por lá, ou para 23 de Março em São Paulo. Fiquem então com... Bem, os gajos são internacionais. Fiquem com Blackbird, State of Mind. Fired by the tears of joy of the ones. Grande destaque do Deus Tacuda para a seguinte banda. Podem abrir os vossos ouvidos porque isto vai ecoar por muito tempo. She's Gonna Blow, esta banda da Guarda e do Sabugal que já anda aí a distribuir reis como se fossem asas. Os She's Gonna Blow lançaram há pouco tempo o seu primeiro EP, mas que contam já com umas 7 músicas e 7 senhoras músicas. Afinal de contas, eles já saíram a ter uns sons da cave, da loudness, e pelos vistos aquilo tem muito que dizer. Reza a lenda que foi numa forte noite de neblina de onde saíram 4 criaturas etílicas horrendas disponíveis a atormentar as mais nobres cóclias das beiras. Assim sendo, desprovidos de qualquer autoridade biológica, estes 4 camafeus começaram a orquestrar as músicas do novo Apocalipse. Os She's Gonna Blow não brincam, têm músicas que, sim senhora, uma capa fenomenal e que, bom, já chega de paleio. Fiquem com She's Gonna Blow, a música Meaning e a Hypocrisy. Isto está valente. Yeah. Misturar cerveja com hard rock e carne assada parece-me bem, ou não? Bem, a próxima banda chama-se Cartel da Cevada, que vem de Porto Alegre, do Brasil. Esta cidade, que pertence à zona gaúcha do Brasil, que tem fortes tradições no churrasco, carne assada e cerveja e rock and roll e hard rock. O que melhor se pode esperar dessa zona? Bem, o Cartel da Cevada lançou o seu primeiro single em 2002 chamado Bandava, que não é nada mais nada menos que o nome da cerveja artesanal produzida pelos membros da banda. Bem, isto é uma banda que eu certamente gostava de conviver. Passado 3 anos eles lançaram o seu EP, vejam só o nome do EP, o Guia Prático do Churrasqueiro das Galáxias. Oh meu, quem é que são estes gajos, meu? Bem, eles devem gostar tanto de cerveja, carne assada e hard rock, que isto é um destaque enorme no Deus da Cuda. Bom, fiquemos então assim com a música. Vejam só, Costeletão, do EP Guia Prático do Churrasqueiro das Galáxias, a banda Cartel da Cevada. Faz um favor pra mim, traz um costeletão e uma cerveja, conta, pelo amor de Deus. Pra um churrasco me chamaram e a regra era clara. Churrasco de carne no fogo de chão. onde barbicacho acaba na bala. E a minha resposta era o costelão. Só estão pra buscar a costela. Achou que era a dica do campeão. Tantos quilos das janelas, a brasa ardendo, fogo de chão. Imaginem estarem sedados de morfina e de repente levarem com uma cotovelada nos queixos. É assim mesmo que eu sinto quando eu ouço Pé Roto, esta banda de doom de Braga que está aqui para infernizar, no bom sentido, os nossos dias. Esta banda lançou o EP ainda este ano chamado Bracara Angústia. Esta banda de marcha lenta, em dose de ketamina, a cair ácido de bateria por todos os lados, é assim que eu a sinto. Não vou adiantar mais coisas. Fiquem com esta banda Pé Roto do álbum deste ano, Bracara Angústia, a música Rei Gob. bem. A justiça é miúdo, você é uma cega. É julgado, cheira sangue. O impensável acontece em fantasia. Neste reino de gnomos, liderado por um demente rei, juiz e carrasco. Pega-se à justiça e à memória. E entre nós, só a dor fica. Entre nós ele se esconde. Ligou. Os denotes estão em fila. São sempre manipulados, encarcerados. Atrás das muralhas de um castelo perverso, corrupto e imundo. É mais um caso desta sociedade por iludida por tudo magia amadora. A inocência entrega a liberdade, despeita as ideias e vontades, como numa máquina trituradora. Cegos pelo fumo e inebriados pela neblina, fiquem com Munhos, este power duo formado pelos irmãos Mauro e Samuel Fontoura, que abrem alas para a selva do outro lado do Atlântico. Posso mesmo dizer power duas vezes, porque isto tem aqui uma calçada que Nossa Senhora. Em 2013 lançaram um EP com o seu pseudónimo e o álbum Nébula em 2014, que eu acompanhei, acho que ainda para aí um mês e meio no meu carro. Eles de momento estão a fazer a sua tour pelo Brasil a apresentar o seu novo álbum Smoke a Stack. Eles já abriram para bandas como Cadavar, Radio Moscow, Mars Red Sky e Truck Fighters, e a lista continua por aí. Esses meninos vão dar que falar e muito. Fiquem com uma das minhas preferidas do álbum Nébula 2014, Munhos, a música Run. Deus vai porra! Deus vai porra!

Continuando a nossa emissão com os nossos queridos ouvintes, fiquem agora com a banda que mais repulsa amaciador capilar. Esta banda que já anda aí a voar nos nossos ouvidos desde 1989. Eles, depois de terem feito várias coletâneas, nomeadamente o Foz da Raiva, com algumas bandas portuguesas, eles lançaram em 1996 o álbum Com Todo o Amor e Carinho. Álbum este que acompanhei muitas vezes de frente para trás e de trás para a frente. Mas bom, eu contactei os Cabelo Duro e eles enviaram duas músicas, dois tesouros musicais, chamado A Gente Só Se Fode, do seu último álbum, e também a música Skate. Fiquem com os Cabelo Duro, A Gente Só Se Fode e Skate. Episódio do Deus da Cuda foi passada uma banda chamada Motor City Madness, esta banda brasileira, mais uma vez, que lançou um álbum chamado Dead City Riot, que passou aqui no Deus da Cuda, que foi lançado o ano passado. Eles desta vez não ficaram parados no tempo e lançaram o álbum Grave Diggers, que ficou com uma mistura e com um som rápido e sujo, digamos que Perfeito. Motor City Madness, mandou-nos aqui duas músicas. Vou passar Operation Breakdown. Não vou adiantar muito esta linda banda, porque eu já falei deles no primeiro episódio. Fiquem com Motor City Madness, do álbum Grave Diggers, Operation Breakdown. Deus te acuda, despede-se e aproveita para agradecer a todos os ouvintes e às pessoas que, de uma certa forma ou outra, impulsionaram este projeto. Afinal de contas, isto começou como uma brincadeira e já vai com o seu 10º episódio pronto para arrancar na nova temporada. Desde a Walkman Radio à nossa designer gráfica Raquel Gonçalves, que faz uns cartazes brutais, até aos nossos ouvintes e até às pessoas que participaram nos passatempos e às organizações que ofereceram as belas prendocas. Despede-se o Deus da Cuda, mas deixa aqui uma pérolazinha chamada Confeitaria, este duo de post-rock brasileiro que gravou o seu EP na Patagónia. Bem, Confeitaria, chamado o EP Enero, que leva só 13 músicas, mas eu posso apostar convosco que são 13 viagens que leva-te aqui até à lua. Confeitaria, fiquem com esses dois grandes senhores do álbum Enero, a música Tutti Frutti. Confeitaria, Tutti Frutti.